Saúde ou Temas. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. A vida reprodutiva das mulheres negras é marcada por bloqueios que afetam o direito de escolha e de vivência digna dos direitos reprodutivos. Questões como vulnerabilidade social, educação e vários tipos de violência são fatores que influenciam diretamente no direito à vida destas mulheres. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre injustiça reprodutiva em relação às mulheres negras. Eu sou Isabel Baé, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre injustiça reprodutiva em relação às mulheres negras, vamos conversar com a integrante do portal Catarinas, Morgane Guza. Seja bem-vinda, Morgane. Obrigada, muito obrigada pelo convite, obrigada a Isabel, Rádio Paulo Freire, Universitária FM, e também agradecer a oportunidade de vocês estarem pautando esse tema. Fico à disposição. E também convidamos para a conversa a integrante da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, Daniele Braz. Seja bem-vinda, Daniele. Obrigada, Isabel. Bom dia a todas e todos que estão escutando a gente. É muito importante para a gente, nós mulheres negras, que esse debate venha para as mídias. E a gente agradece muito a oportunidade, a Rádio Paulo Freire, e que espero que a gente tenha uma boa conversa. Então, eu vou começar perguntando a Morgane o que caracterizaria injustiça reprodutiva. Bom, Isabel, essa pergunta é uma pergunta bastante complexa, né? Porque a gente teria que voltar aos estudos das mulheres, principalmente feministas negras, né? Que cunharam o termo justiça reprodutiva. Esse termo justiça reprodutiva, ele é um esforço, né? Epistemológico, teórico e também prático, né? É um conceito potência, como elas chamam, né? As feministas negras, principalmente. De entender como que a questão da reprodução, né, do nosso direito reprodutivo, ele está atravessado por múltiplos aspectos, que não são só relativos à saúde, ao direito de parir, de engravidar, né, de poder maternar, por exemplo, como geralmente a gente engloba os direitos sexuais reprodutivos, que é um termo que a gente utiliza nos últimos, né, anos, décadas, dentro do feminismo e dentro da saúde pública, dentro das políticas públicas, né? Não só no Brasil, mas internacionalmente. Então, as mulheres negras, elas entendem que isso está atravessado por múltiplos outros fatores, né? Que são condições dignas de vida, em primeiro lugar. Então, aqui no Brasil, a gente pode perceber, por exemplo, que uma mulher preta, né? Uma mulher negra, ela é atravessada por múltiplas outras questões que impedem a maternidade para elas, que às vezes não atravessam mulheres brancas. Por exemplo, o assassinato em massa da juventude negra, né, nas comunidades periféricas. Então, isso é uma questão que faz com que as mulheres elas também não possam exercer a maternidade. Então, porque elas é retirado delas o direito de cuidar das suas crianças, né, de ter filhos, de ter uma vida digna. Outros aspectos também, né, a questão do saneamento básico, a questão, o acesso ao trabalho, né, a um salário digno, a condições de trabalho também permitam que essas pessoas, elas possam ter filhos, cuidar de seus filhos e também ter um lugar onde os filhos possam ficar enquanto elas possam sair para trabalhar. Então, a gente sabe muito que o Brasil tem esse histórico, né, horroroso, né, violento para a comunidade negra, principalmente por causa da escravidão, que a gente ainda tem resquícios desse sistema operando na sociedade através do racismo estrutural, né? E aí a gente percebe que as mulheres negras elas são as pessoas mais afetadas na sociedade por essa injustiça. Daí é uma injustiça reprodutiva, não tem só a ver com os direitos sexuais reprodutivos. Tem a ver com todo um aspecto que a sociedade não permite, nem que as mulheres decidam se querem ou não ter filhos, né? Que é uma possibilidade que, dentro da luta que a gente faz, é uma luta pela possibilidade de escolha. Se você quer ter filhos, tudo bem. Se você engravida, você pode levar uma gestação adiante com segurança, com parto humanizado, né? com acesso à saúde, e depois, e também se você não quiser, por exemplo, se você pode decidir abortar. Então, geralmente, os direitos sexuais e reprodutivos, eles envolvem esse aspecto. E aí, quando a gente percebe que uma parcela muito grande da sociedade está atravessada por várias outras questões de injustiça que não permite nem que elas decidam, né, nem que as pessoas decidam, se podem ou se querem ou não levar uma gestação adiante, mas também se elas desejam maternar, elas também não têm essa possibilidade, porque sofrem violência obstétrica, não têm acesso à creche, às vezes não têm acesso a um emprego digno ou vivem em condições de um emprego, enfim, com vulnerabilidades, né? Também têm dificuldades de transporte, tem outras questões que envolvem essa possibilidade da reprodução da vida, né, que geralmente atravessa mais pessoas racializadas, né, e aí eu quero pontuar que eu vou falar das mulheres pretas, vou falar das mulheres negras, vou falar também das mulheres indígenas, mas com frequência eu também vou falar pessoas, né, e quando eu vou falar de pessoas, eu também estou entendendo que a gente hoje em dia não está mais falando somente que mulheres que podem engravidar, mas também pessoas não binárias engravidam, né, homens trans engravidam e todo o restante da comunidade, né, que envolve também essas pessoas que cuidam das crianças também tem que ser levadas em consideração. Os maridos, né, dessas mulheres que às vezes também sofrem muita violência policial, por exemplo. Então, o termo justiça reprodutiva, ela tem esse caráter mais abrangente da compreensão da sociedade atravessada pelo racismo estrutural. Só para reforçar que essa injustiça, ela se dá desde da época da escravização dos seres humanos negros, né? Na qual, na época da abolição da escravatura, tiraram as mulheres que já cumpriam um papel de injustiça reprodutiva nesse sistema muito grande, né? Que era tido as pessoas negras como meios de produção, hoje em dia é, mas de outra forma. Então, deixando essas mulheres fora mesmo do direito da autonomia do seu próprio corpo, né? Essas mulheres sempre foram desumanizadas. E isso se dá através de uma estrutura que a gente tem, que é chamada racista. A gente precisa reforçar que o racismo é estrutural e é o que define os lugares de desumanização dos corpos da população preta, sobretudo das mulheres negras. Porque quando a gente fala da injustiça reprodutiva, a gente vai ver os aspectos diferentes que tem da vivência dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres negras e da vivência dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres não negras. Isso é histórico. Então, quando a gente... Aí, como a companheira Morgane falou, como a gente tem esse resquício, até hoje a gente reproduz essa injustiça reprodutiva, que está expressa em diversos aspectos. Um desses aspectos é ao direito à saúde, ao direito à informação. As mulheres negras são as mulheres que menos têm informação, menos têm acesso à saúde e educação. E essa injustiça reprodutiva também não permite que elas tenham informação. Então, para viver também, conseguir ter uma qualidade mínima dos seus direitos, a gente também precisa ter informação. Isso é um dos aspectos. Sem falar dos aspectos da violência que Morgane já citou sobre a violência policial do Estado, que também se reflete também no encarceramento em massa das mulheres negras. É muito mais fácil uma mulher negra ser criminalizada por um aborto mal sucedido do que uma mulher não negra ser criminalizada por um aborto não sucedido. E a gente tem mulheres negras presas nesse caso. A gente tem aí o caso da menina do Maranhão, de 12 anos, que foi fazer um aborto, foi mal sucedido. O pai de santo e sua mãe, que consequentemente são negros, foram encarcerados agora, né? O pai, o estuprador, ainda não foi encarcerado. Só para deixar assim, que é muito mais fácil encarcerar e desumanizar e desqualificar de todas as formas os corpos negros, né? Sobretudo das mulheres negras, que a gente ainda sofre as intersecções do machismo, do classismo, que a sociedade também embute em cima da gente. É mais ou menos isso, mas para deixar fixado, porque eu acho que Morgane já trouxe diversos aspectos importantes, mas eu queria reforçar a questão do racismo e da intersecção, que o racismo, classe e raça, que as mulheres negras têm na vivência dos seus direitos sexuais e reprodutivos, vivendo cotidianamente a injustiça reprodutiva em diversos aspectos, sobretudo nas suas vivências comunitárias e de direito a acessos a direitos que as mulheres não negras tem, mas isso por conta de um racismo que é estrutural e que a gente precisa fazer esses diálogos para desconstruir. E já que você tocou nesse ponto, Daniele, da questão classe, raça e cor, que é um agravante, as mulheres negras e pobres, já comprovadamente, são as que mais sofrem com a injustiça reprodutiva no Brasil, segundo o documento O Cenário Brasileiro da Injustiça Reprodutiva para Meninas e Mulheres Negras, que foi organizado pela Rede Feminista de Saúde, do Portal Catarinas, Grupo Curumim e o Instituto de Bioética e Direitos Humanos. De que forma, você poderia falar um pouco assim, de que forma é que o cenário classe, raça e cor se agrava no cenário de injustiça reprodutiva? Do cenário que o racismo estrutural já impôs à população negra, né? Quando ele aboliu a escravatura, foi jogado na rua sem condições nenhuma, e até hoje a população negra e as mulheres negras vivem em baixíssimas condições de humanidade, né? Então, sem acessos gerais. Aí a gente tem um governo que, nesses últimos 4 anos, ele desmontou todos os serviços públicos a qual a maior parte da população tem acesso. Por exemplo, o Sistema Único de Saúde, 80% da população negra que utiliza. 72% são as mulheres negras que utilizam, segundo o IBGE. Então, a gente tem que perceber que, quando a gente não tem investimento em políticas públicas, esses investimentos estruturais, elas acabam impactando nas mulheres negras, né? Porque as mulheres negras é que acabam, que estão lá no pico, né? Vamos dizer, na base da pirâmide, como o povo fala, né? Mas que são as mais em estado de vulnerabilidade. Então, penso que é investir em política pública, né, e acesso, né, acesso à educação, por exemplo. A gente nesse estudo que as organizações se uniram para fazer, aponta que a maior parte das mães de 10 a 14 anos são meninas negras, né? 71%, segundo o estudo que você citou. Então, isso se dá porque a gente não tem educação sexual na escola, a gente não tem um sistema de educação que mostre para as meninas como elas conseguem identificar um abusador, porque esses abusadores geralmente estão em casa, né? Aqui no Brasil, segundo o Fórum de Violência, o Fórum de Segurança Pública, a cada uma hora, em 2019, tá? A cada uma hora, 4 meninas são abusadas sexualmente. E esses abusos acontecem dentro de casa, sabe? E aí, quando a gente não tem educação sexual na escola, as meninas não conseguem identificar. Eu trabalho em uma organização que trabalha os direitos sexuais e reprodutivos, é uma organização feminista, que lançou há pouco tempo uma campanha, hashtag não era carinho, porque as adolescentes, a pré-adolescente e criança, elas não identificam quando o abusador estão abusando dela. E quando elas são abusadas, né, e caso elas engravidem, elas também não têm acesso à informação de que o aborto de uma criança abaixo de 14 anos é um aborto legal no Brasil. E, normalmente, o que o serviço faz? O serviço, que não é criminalizado por isso, mas deveria ser criminalizado por isso, ele encaminha uma menina de 10 anos para o pré-natal de alto risco, ao invés de encaminhar para o aborto legal, que no Brasil só é permitido em três momentos, que é em anencefalia, em risco de morte da mulher ou da menina, né? E estupro. E nesse caso, essa menina sofreu estupro e ela corre risco de morte. Quanto maior o número de meses da gestação dela, mais ela tem risco de falecer de morte materna. O estudo também coloca isso, né? Que a maior parte de que morre por nascido vivo são as meninas abaixo de 14 anos. Então, a gente precisa trazer esse diálogo para que a gente tenha informação, porque a gente até tem políticas públicas, de certa forma, tente trazer uma melhoria para a vida das mulheres negras, mas esses serviços não são implementados. E isso daí também, repetindo, diante da estrutura racista que coloca os corpos das mulheres como são corpos descartáveis, né, que não vai fazer diferença se aquela menina negra vai conseguir viver ou não, sabe? A gente aqui eu tô aqui conversando com vocês, mas a gente também que faz parte da frente contra a criminalização das mulheres pela legalização do aborto, a gente está num momento de muita angústia, que uma hora da tarde vai entrar para votação o Estatuto do Nascituro, que coloca a vida desde a concepção, e isso vai criminalizar os abortos permissivos no Brasil. Então, a gente também precisa fazer essa leitura, né? Para quem isso é interessante, sabe? Para quem é interessante a desumanização dos corpos negros. E eu vou também perguntar agora para a Morgane, em que condições, já que ela falou sobre injustiça reprodutiva, mas a gente sabe que injustiça reprodutiva é um cenário que fere diversos direitos humanos e das mulheres, e eu queria saber em que condições esses direitos são violados. Eu acho que a Daniele já falou bastante coisa da violação dos nossos direitos constantemente, né? Não só pelo Estado, mas pelos próprios, às vezes, profissionais das áreas, né? Tanto da saúde quanto da justiça. Então, eu quero lembrar um caso que aconteceu aqui em Santa Catarina esse ano, lá em maio, né, que foi denunciado pelo Portal Catarinas e pelo The Intercept Brasil, que foi uma menina tinha sido estuprada, estava grávida, e a mãe procurou o serviço de aborto legal de um hospital de referência aqui em Santa Catarina, né, e o hospital não realizou o aborto por causa do avanço da gestação, sendo que não existe na lei nenhuma restrição de número de semanas até quando você pode fazer o aborto, nem em caso de estupro, nem em caso de risco de vida, nem em caso de anencefalia fetal. Quando a pessoa procura o serviço, o serviço deveria ser obrigado a realizar a interrupção da gestação. Então, o hospital não realizou, impôs que a família entrasse na justiça, a justiça abrigou a criança, tirou da família, né, deixou num abrigo por mais de 40 dias para que a criança não acessasse o aborto legal. Então, quando a gente fala em violação de direitos, a gente vê que ao contrário do que a Daniela estava falando, né, da nossa luta por políticas públicas, tem uma quantidade gigante de pessoas fundamentalistas, né, religiosas, antidireitos, que a gente chama esse grupo antidireitos, que são pessoas que, apesar da lei, apesar das políticas públicas, elas vão tentar achar brechas para que a gente não acesse os nossos direitos. Então, esse caso da menina, né, aqui de Santa Catarina, ele é um de inúmeros, né? Esse estudo da Rede Feminista de Saúde demonstra que nos últimos 10 anos foram 25 mil crianças que tiveram filhos no Brasil, em média, né? Que são nascimentos, né, que não deveriam ter acontecido. Por quê? Porque já se pressupõe que uma gravidez de 10 a 14 anos é estupro de vulnerável, não importa a questão do consentimento, não a questão. Então, uma coisa que eu gosto de sempre lembrar, né, quando o Estado não opera, a gente, no final, na ponta, são as pessoas mais vulnerabilizadas que sofrem, né? Então, no caso das meninas, elas não têm acesso à educação sexual, né? Como disse a Daniela. Então, já começa por aí. Elas são vítimas de estupro sistematicamente. Às vezes, elas são pelos pais, pelos padrastos, pelos tios. E, às vezes, também elas não entendem que aquele momento não é um momento para elas terem um filho. Enfim, a gente sabe que a questão de classe no Brasil, ela é tão profunda que crianças do interior das cidades, né, das zonas rurais, elas muitas vezes casam enquanto são crianças mesmo, crianças de 10, 11 anos, casam para sair de uma situação de vulnerabilidade social, às vezes que a família está. Então, às vezes, a família mesmo faz esses processos de casamento precoce mesmo, que é uma coisa que é totalmente uma violação de direitos da infância daquelas crianças. Então, ali deveria, sim, o Estado operar, né? O Estado, ele falha em múltiplos aspectos, no combate à desigualdade social, no combate ao racismo estrutural, né? Então, quando a gente fala nessa intersecção entre classe, raça e gênero, a gente está falando exatamente dessas pessoas que são esquecidas, não lembradas, invisibilizadas pelo Estado, e que aí tanto ali não opera um processo de resgate, né, do que seriam os direitos dessas crianças, o Conselho Tutelar deveria estar mais próximo, mas também a sociedade deveria olhar para essas condições de vida em que essas famílias vivem, e que geralmente é a única solução para aquela criança não morrer de fome, é tentar casar ela com alguém, né, e aí ter filho, e aí já começa uma família super precoce. Então, a gente sabe dessas situações. E essas situações são. E essas meninas que têm filhos de uma maneira que a família aceita ou impõe, muitas vezes, ou a criança mesmo, ela escolhe, entre aspas, né? Porque a gente entende que até 14 anos ela não tem ainda essa capacidade, né, de discernir o que é bom ou ruim para ela, né? Além de pensar na questão da saúde física mesmo, que uma gravidez pode provocar riscos altíssimos de mortalidade, de partos prematuros. Esse estudo da Rede Feminista de Saúde, ele traz dados do SINASC, né? Que é o Sistema Nacional de Nascidos Vivos, que é um sistema do SUS que está aberto para qualquer pessoa entrar lá no DataSUS e buscar essas informações. Então, são dados públicos, né? Só que foram analisados para entender como que essas crianças, elas não só são vulnerabilizadas, a sua saúde, né, o seu aspecto físico, psicológico, né, mental, quanto as próprias criancinhas, né, os bebezinhos que nascem também são bebês de risco, né, já nascem muitas vezes indo para uma UTI, nascem muito prematuros. Então, é uma questão de saúde, uma questão social que é muito mais complexa do que a gente geralmente trata. Porque a gente geralmente pensa assim, ah, as mulheres, as pessoas que gestam, elas querem decidir abortar, ou elas querem poder abortar e não, nós temos que salvar as duas vidas. Gente, esse discurso, ele é muito perigoso. Inclusive, Daniela lembrou bem, né, da votação do Estatuto do Nascituro, que estão tentando fazer a gente engolir de todas as formas há década, quase mais de uma década, né, esse projeto de lei, que é um absurdo, porque além de não permitir que as pessoas que são estupradas, que correm risco de vida e que têm fetos anencéfalos que no final não vão sobreviver, delas interromperem a gestação, porque é direito, né, e também é uma questão de saúde mental, né, você poder interromper uma gestação quando você sabe que aquela criança não vai sobreviver fora do útero, no caso da encefalia fetal e outras malformações fetais graves, né, que a gente fala que são incompatíveis com a vida, que também é um fato que a gente não enfrenta, né? Então, esse Estatuto Nascituro, ele quer permitir que o direito ao andamento daquela gestação, né, aquele embrião se desenvolva, é mais importante do que o nosso direito de quem gesta, né, de decidir se a gente tem condições, primeiro, né, de um médico dizer, não, essa mulher não tem condição física de manter essa gestação. Mas aí o médico já não vai mais poder dizer isso. Por quê? Porque tem que levar em consideração que aquele embrião tem direito de se desenvolver. Gente, olha o absurdo. Outra questão, a gente estava falando da violência sexual, né, contra crianças e adolescentes. Essas crianças e adolescentes, elas têm direito à interrupção, porque elas têm direito à infância, A educação, elas têm que continuar na escola, elas, principalmente a questão da educação, muitas, a gente sabe que a maternidade nessa idade, ela tira as crianças, principalmente quando a criança é de vulnerabilidade social, né? Tira a criança da escola. Ela vai sair da escola, vai deixar de ter oportunidades de desenvolver uma vida mais digna, né? A partir da educação, a gente sabe da importância da educação, porque ela tem que cuidar das crianças, dos seus filhos, né? Que é um absurdo a gente falar isso. Então, quando a gente fala em violação de direitos, que é um termo que a gente precisa enfrentar, a gente está falando tanto da não existência do Estado para uma grande parcela da população, que são as pessoas vulnerabilizadas, que a gente já falou, são as pessoas pretas, as pessoas indígenas. A gente sabe que o estupro de indígenas, ele está muito atravessado pelas questões ambientais, de desmatamento, grilagem. Isso também é um tema, né, que a gente não tem muitos dados, porque também é uma população invisibilizada, é uma população que não chega nas políticas públicas. Então, quando a gente tem dado de estupro, são os dados que são de boletins de ocorrência registrados. Então, imagina a quantidade de pessoas que são estupradas sistematicamente, todos os dias, e que não vão ter como ir até uma polícia, porque a polícia é totalmente conivente com a situação daquele processo de destruição ambiental daquela região, né? Daquele processo de grilagem, por exemplo, que são as pessoas, principalmente as pessoas do interior, né? Ou indígenas, ou quilombolas, enfim, que estão em contextos onde esse avanço do desmatamento, da grilagem, também atravessa os corpos das pessoas, das mulheres, principalmente, de uma maneira diferente, né? Por isso que a violência sexual é um tema que a gente precisa pautar. Pautar porque não é uma questão somente de eu estava andando na rua, tal horário, com tal roupa, e aí fui estuprada por uma pessoa lá aleatória. Cara, a gente sabe que a violência sexual, a cultura do estupro, ela é uma cultura que pauta a nossa sociedade da mesma forma que o racismo. O racismo e a cultura do estupro, eles são intrínsecos na nossa construção social do Brasil, né? Então, se nós não olharmos para isso de uma maneira muito séria e cobrar não só políticas públicas, mas que as políticas públicas sejam efetivas e que as pessoas que não cumpram, que estão lá, aquela juíza que a gente, né, que o Portal Catarinas denunciou pelo que ela estava fazendo, o profissional de saúde que na ponta às vezes não tem conhecimento ou é atravessado por uma crença pessoal de que ele não acredita que aquilo seja, deveria acontecer, ele não pode negar o direito das pessoas, né? Então a gente também precisa cobrar que os profissionais sejam melhor formados, que eles também sofram algum tipo de, eu não diria criminalização, que eu não acredito que a criminalização vai resolver, mas assim, algum tipo de, não sei, não sei que palavra usar assim para isso, mas que eles precisam ser bem formados e precisam saber que eles precisam realizar o atendimento, né, e garantir os direitos das pessoas, independente das suas crenças pessoais. E aí, lembrar também que a nossa política partidária é totalmente atravessada por interesses escusos aos nossos direitos, né? E hoje em dia a gente viu, nos últimos anos, a gente viu o conservadorismo avançar muito, principalmente por uma estrutura do próprio executivo desmontar algumas políticas públicas que nos defenderiam, né? O SUS foi desmontado, como a Daniele falou, mas também todas as políticas para as mulheres foi desmontada, esvaziada durante o governo Bolsonaro, né? A gente não sabe como vai e por onde começar a reconstruir essas coisas no Brasil. Mas isso tudo faz parte. A gente também saber quem é que a gente está votando, colocando lá no Congresso para defender os nossos direitos, também faz parte da cidadania que a gente precisa executar, né? Fazer valer. Vamos seguir em frente com o programa. Daniele, a gente sabe que assim, a pandemia chegou e ela marginalizou o que já estava marginalizado, ela agravou o que já estava grave, né? Você pode falar um pouco sobre como é que a pandemia afetou as mulheres negras nesse cenário de injustiça reprodutiva? Falar da pandemia é muito ruim, né? Porque como a Morgane falou sobre os serviços, né, as políticas que foram desmontadas nesses 4 anos, a gente tem que lembrar que uma política que é muito importante para as mulheres negras, que é a política de assistência social, ela começou a ser desmontada já no golpe com o Temer, sabe? E quando chegou no governo Bolsonaro, aí que ele cortou quase toda o recurso para essa política. E quando veio a pandemia, a gente já estava no retrocesso de direitos, né? As mulheres negras já estavam perdendo as Bolsas Famílias, que já tinham cortado milhares de mulheres da Bolsa Família, e a gente entrou na pandemia, né, que colocou essas mulheres dentro de casa, fizeram essas mulheres irem trabalhar mesmo diante de uma doença, que foi o que aconteceu com Mirtes, mãe de Miguel, o caso aqui de Pernambuco, que foi trabalhar em pleno lockdown e seu filho foi assassinado pela mulher que ficou tomando conta do filho dela, enquanto ela passeava com o cachorro da família. Isso no lockdown, plena pandemia, né? Então, são questões como essa que refletem como foi a vivência das mulheres negras dentro da pandemia, né? E, além disso, era parceira dessas mulheres a todo momento a falta, né, do acesso a um bem que é muito importante, que é o bem, a alimentação, né? E aqui também em Pernambuco, em Recife, a gente tem um problema muito sério, que é a água, né? Como se prevenir sem água, se prevenir da doença da Covid? Então, a gente teve diversos desafios dentro da pandemia que colocou mesmo como é que a população negra, né, sobretudo as mulheres negras, são tratadas, sabe? Então, ficou visível o que estava, assim, debaixo de uma cortina. Então, é para a gente fazer essa reflexão. Isso aconteceu somente na pandemia ou isso acontecia anos e anos e anos? Desde que a população negra deixou de ser escravizada. Isso sempre aconteceu. Só que veio à tona, ficou visível, né? Na pandemia, né? Porque aqui no Brasil a gente vive o mito da democracia racial, né? Que até hoje alguns ainda falam que não tem racismo no Brasil, como o nosso próprio ex-presidente fez uma declaração falando nisso. Então, a gente precisa perceber que essas políticas de Estado mínimo e de desmonte de políticas públicas essenciais para as mulheres negras são política de morte. Né, ou políticas de morte direta, como a política de segurança pública, que promove o genocídio da população negra, ou política de morte que leva a população negra a morrer por racismo ambiental, que aconteceu há pouco tempo aqui em Pernambuco, que alagou milhares de casas e matou várias pessoas. Aconteceu isso na Bahia, aconteceu isso no Rio de Janeiro, entendeu? Em lugares onde que é a população negra está em sua maioria, sabe? Então, eu acho que na pandemia foi o reflexo dos males que as mulheres viveram. Fora que ainda teve outras consequências, a consequência das violências dentro de casa, né? O aumento, a vivência do enclausuramento social, né? Dentro de casa, vivendo com seu próprio agressor, as adolescentes vivendo dentro de casa com seu próprio abusador, né? Eu trabalho numa organização, como falei, a gente fez muita coisa, eu trabalho no grupo Curumim, né? Que é uma das organizações que organizou esse estudo, mas a gente fez uma redação, um concurso de redação online durante a pandemia. O que a gente teve de denúncias de abuso sexual infantil foi muito grande. A gente fez um dossiê, né, e entregou ao governo do estado para que se tome alguma providência, mas as meninas ficaram dentro de casa com seus abusadores e as mulheres ficaram dentro de casa com seus agressores. E aí a gente vê que isso reflete, né, nitidamente nos estudos e nos dados de violência doméstica, feminicídio, do aumento do abuso sexual infantil, então, e também no aumento de natalidade de meninas de 10 a 14 anos, né? Então, a gente vê isso, mas também quero trazer outro elemento. o elemento que a Morgane trouxe sobre a questão de direitos que não são implementados, né? A gente tem aí má formação, será que é má formação ou influência? Ou é um projeto político, né, que existe de morte mesmo, o Brasil já teve uma política de embranquecimento desse país. Então, isso não impede que tenha novamente e use várias estruturas para que isso aconteça. Então, matar as mulheres negras e seu filho também é uma política de embranquecimento. A gente também precisa refletir sobre esses aspectos. Então, a gente tem aí profissionais de saúde, assistência social, conselheiros, tutelares, as pessoas das delegacias de mulheres, das políticas que são de defesa das mulheres, que são omissas na hora que sabem que uma criança com menos de 14 anos ela está grávida, né? São omissas, que elas não fazem a denúncia e nem procuram o abusador. E se essa menina for procurar resolver o problema dela de forma clandestina, né, ou de forma insegura, ela vai ser penalizada, como aconteceu com a menina do Maranhão, que é uma coisa que me chocou muito, sabe, minha gente? Estou tocando nisso mais uma vez porque me deixou muito chocada, que a mãe e o pai de santo estão presos, o abusador está solto ainda. No passo que, há pouco tempo atrás, não faz nem 3 meses, foi colocado na Câmara Legislativa do Congresso Nacional para votar o abuso sexual infantil como crime hediondo e foi recusado. A gente vê em que sociedade a gente está vivendo. Então, sabendo que a maior parte dessas mulheres são abusadas e essas garotas são as garotas e as mulheres negras que sofrem com a maior parte das violências que tem no país, né? As violências, falta de serviços, não é colocar que sempre somos nós, é porque sempre somos nós mesmos, sabe? Só para deixar isso nítido, não é? As mulheres, aí quando se fala das intersecções das mulheres, das pessoas que gestam e as pessoas que gestam que são negras, e daí as intersecções vão piorando ainda mais a situação da pessoa, sabe? Enfim, eu queria trazer esse elemento porque é um elemento que me incomoda muito, sabe? De aceitar uma violência em nome de Deus. A gente tem que conversar, a gente tem que assumir o papel do fundamentalismo religioso nesse sistema, que sempre teve o papel de conter a população da revolta. Porque não é por causa do que é para o bem do povo, é porque é lucrativo para o sistema econômico. Então, a gente também tem que colocar que esse sistema lucra com a morte das pessoas negras e lucra com a falta de direito que a população negra, sobretudo as mulheres e meninas negras, tem. Então, só para deixar isso nítido, porque é pouco tempo, mas é muita coisa para falar, então a gente precisa falar sobre o papel desses profissionais, que eles não tomam providência e como que eles estão inseridos nesse sistema que não faz essa denúncia. E o que a gente vai fazer para que eles comecem a ser penalizados por falta de cumprir os seus papéis. Hoje, o Saúde é o Tema fala sobre injustiça reprodutiva em relação às mulheres negras e recebemos a integrante do portal Catarinas, Morgane Guzzo, e também a integrante da Rede Mulheres Negras de Pernambuco, Daniele Braz. Então, Daniele, você falou muito sobre, tanto você quanto a Morgane falaram sobre a importância do Estado assumir a sua responsabilidade para com as mulheres que estão em situação de risco em relação à injustiça reprodutiva. E na sua fala você também falou sobre quando você e a sua organização entregaram um dossiê para o governo. O Estado, ele... assim, até chega a ser irônico você perguntar isso, mas ele é ativo com políticas públicas e com, assim, até mesmo em aplicar a lei em relação a essa injustiça? E assim, eu vou fazer tanta pergunta para você quanto para a Morgane comentarem, e eu posso começar até com você, para você comentar um pouco sobre esse caso. O que o Estado não fez? Muita coisa, né? Uma coisa que ele sempre faz não é muito, né? Tanto é que a gente tem aí as taxas de feminicídio, as taxas de abuso sexual infantil e as taxas de mortalidade, de natalidade infantil aumentando, né? Isso daí é estatística, o próprio estudo que a gente está falando aqui aponta. Agora, a gente precisa criar estratégia para que a gente não deixe que o fundamentalismo religioso tome conta desses espaços. Os conselhos tutelares estão tomados pelos fundamentalistas religiosos, né? Se você for na universidade, tá, a maior parte dos alunos são fundamentalistas religiosos. Então, eles têm uma estratégia política. Então, a gente também precisa estudar essa estratégia política e como ela vai ser feita por nós, mulheres, que somos contra-hegemônica, estamos na luta por direitos das mulheres, né? Não somos anti-direitos, como o fundamentalismo religioso é. Então, a gente precisa trazer isso em pauta e precisa apontar as pessoas que estão promovendo as faltas de direitos, né? Então, a gente precisa ir trazer essas pessoas para a sua responsabilidade delas de estar pautando a falta de direito, que o direito humano é um direito fundamental. E que quem não é a favor do direito humano tem que ser criminalizado, não. Tem que sofrer alguma consequência em relação a isso, sabe? Enfim, eu penso que a gente tem muita coisa para fazer, sabe? Principalmente depois desses 4 anos de desgoverno que a gente teve. E penso que a gente precisa olhar para o fundamentalismo religioso de uma forma estratégica, porque ele que mais tem avançado no controle dos corpos das mulheres, né? E na exploração também dos corpos das mulheres negras que se mantém, né, num papel de sociedade, de gerar riqueza, mas de não ter assistência. Eu acho que a Daniele toca num ponto primordial, né? Que é a gente disputar esse Estado, porque é exatamente sobre isso que a gente está... isso que a gente enfrentou nos últimos anos. A gente percebeu que com a ocupação do Estado, tanto pelo Executivo quanto agora, nas últimas eleições, quase 100 deputados são de uma bancada bolsonarista, né? A gente sabe que se a gente não tiver nesses espaços de legislativo, executivo, o Estado, enquanto uma estrutura que deveria garantir os nossos direitos, ele vai deixar de existir. Então, existe um projeto neoliberal que não é de hoje, ele vem lá dos anos 80, é um projeto mundial capitalista para destruição e diminuição do Estado. Então, se nós não entendermos, então não é só uma questão de dizer o Estado é operante ou não é, é qual é o nosso Estado, qual é o Estado do Estado atual, né? Como está o Estado no Brasil hoje? Ele está sucateado, né? As políticas públicas são muito pouco valorizadas pela própria população. Não é raro a gente ouvir de pessoas que usam o SUS só reclamar do SUS, falar que não gosta do SUS, ao invés de dizer, não, nós precisamos fortalecer o SUS, né? A gente viu a importância do SUS agora na pandemia, a vacinação. Então, a gente foi começado um projeto, e eu gosto muito do que a Daniele fala aqui, é uma questão de projeto político. Não é uma pessoa sozinha que está fazendo uma coisa lá pela cabeça dela. Tanto o fundamentalismo religioso, quanto os partidos políticos e organizações e empresas que são neoliberais, elas têm um projeto político que é de dominação do Estado e destruição do Estado, né? É realmente colocar tudo de riqueza na mão da iniciativa privada e que o resto da população, né, se organize. Dê conta de suas próprias vidas do jeito que puder. Então, se a gente não falar no neoliberalismo, se a gente não falar nessa diminuição do Estado, a gente não consegue chegar em por que, que o Estado está ineficiente, por que, que o Estado não está também executando as políticas que ele deveria executar. Além disso, que a Daniele já apontou, que eu concordo, que é da responsabilização dos próprios profissionais que são pagos, né, pelos nossos impostos, que estão lá para nos... nos atender, tanto do SUS, a Justiça, a Segurança Pública, e que, na verdade, estão também em benefício desse projeto político de destruição das políticas públicas, né, de encarceramento em massa, enfim, que mantém o racismo estrutural dominando a sociedade e continuando dando as cartas, né? Então, eu acho que é importante a gente lembrar disso. Eu ia falar outra coisa, mas eu confesso que eu me perdi. Mas, assim, uma coisa que eu considero que é importante a gente pensar. A nossa disputa do Estado, ela hoje em dia, assim, eu me sinto confortável em falar nessa rádio que tem o nome de Paulo Freire, né? Enfim, que realmente a gente conseguiu retomar pelo menos o executivo nas mãos de um centro-esquerda, ou de pessoas que estão um pouquinho mais atentas a reestruturar essas políticas públicas. E a gente tem que lembrar que o Estado é laico. O Estado é laico. As pessoas, elas têm o direito e elas devem exercer a sua espiritualidade, as suas religiões, como elas quiserem, de maneira livre. Isso é uma coisa que o Estado laico permite. O Estado laico que dá a garantia do direito das pessoas exercerem e viverem as suas espiritualidades múltiplas que existem no Brasil. No Brasil, né? Enfim, estou falando do Brasil agora. Mas o que a gente não pode permitir é que essas religiosidades, elas se imponham, né, diante das políticas públicas de toda uma população que tem múltiplas outras religiosidades. Então, a gente sabe que o racismo, ele também opera na, por exemplo, agora eu acabei de saber numa notícia que foi queimado, né, uma estátua de Oxum, se eu não me engano. Então, quer dizer, o racismo religioso, ele também é uma forma desse projeto político, de dizer somente a nossa religião que pode falar, né, que é a religião cristã, algumas religiões cristãs, principalmente aí os neopentecostais, evangélicos neopentecostais, e algumas alas muito conservadoras do catolicismo. Então, isso também é um projeto político desde a colonização, né? As neopentecostais são mais recentes, mas o projeto cristão de dominação dos corpos das mulheres, especificamente quando a gente está falando do Brasil, de corpos de mulheres negras e indígenas, é um processo colonial. E a gente ainda está vivendo no processo colonial. É como se nós não estivéssemos nunca saído desse lugar de que nós somos violentadas, oprimidas constantemente por um projeto colonial, racista e capitalista, que agora é neoliberal, fundamentalista religioso, né? E que tem essa ideia de que está tentando proteger as pessoas, assim, a partir de uma ideia muito restrita do que é essa proteção à vida, que eles falam muito, né? Que vida é essa? Eu sempre me pergunto. Eles estão protegendo qual vida quando eles falam que são pró-vida, né? Porque as nossas vidas, eles não estão nem aí. E nem das crianças já nascidas. Porque a gente sabe que eles não estão preocupados com as crianças depois que elas nascem. Elas querem somente garantir o controle dos nossos corpos. Então, a gente está num momento de disputa mesmo desse Estado, de quem são as pessoas que estão passando em concurso, e passando em eleições para conselho tutelar. Quem é que a gente está conseguindo, né, colocar nesses espaços de decisão política através do voto, né, democrático, que também é uma tentativa, existe uma tentativa grande de desestruturação da democracia que a gente tem que falar, né, é outro projeto, né, acabar com a democracia no Brasil, é outro projeto político dessa gente. Então, não é fácil, não é fácil. Então, eu sempre penso assim, garantir que o Estado exista já é muita coisa, porque nós estamos realmente sobre um avanço do conservadorismo, que é a dominação do Estado pelos evangélicos neopentecostais e pelos fundamentalistas religiosos, de uma maneira ampla falando, né, que não são só os evangélicos, e também uma tentativa de destruição desse próprio Estado, a partir de dentro, que é o que eles estão tentando fazer, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente pensar por que o Estado não está operando. Porque a gente sabe que existem muitas leis, inclusive a nossa Lei Maria da Penha, que é bom lembrar, né, que ela é maravilhosa, muito avançada mesmo, mas por que ela não opera? Por que ainda as mulheres com medidas protetivas são assassinadas pelos companheiros, né? Isso é constante. É constante. Então, se a gente sabe que existem leis, que existem políticas públicas e que elas não estão sendo executadas, nós precisamos perguntar quem é que está lá, na ponta, que deveria estar executando? Qual é a forma de a gente responsabilizar esses profissionais? E, de outra forma, como que a gente fortalece o Estado para que ele possa realmente garantir essas políticas públicas, né? E aí eu quero colocar um outro elemento que a gente quase não falou aqui, que é a importância também dos movimentos sociais estarem organizados. Porque a gente sabe que a dominação de algumas religiões nas comunidades também é um processo de ausência do Estado nessas comunidades, e aí a igreja entra no lugar do Estado tentando fazer entrega de cestas básicas, enfim, e se aproxima dessa população, mas também existe uma necessidade da população se organizar de maneira política, né? Então, associações de bairros, movimentos sociais precisam estar operando para também cobrar da prefeitura, cobrar, né, do próprio Estado, né, como o Pernambuco fez ali a partir do Curumim, cobrar do Estado a partir de um dossiê. Então, se a gente não tiver organizados politicamente dentro dos movimentos sociais, também não vai adiantar só esperar que algo aconteça, né, porque não vai. O interesse majoritário dos políticos é acabar com o Estado. Então, se a gente não cobrar o mínimo, tanto da prefeitura, quanto do Estado, quanto do governo federal, eu confesso que eu acredito que não vai ser fácil. Então, agora que mudou o governo, a gente precisa estar mais ativo ainda, organizadas, né, em movimentos, organizadas nas organizações, para lutar, para que a gente consiga, pelo menos, reconstruir algumas das coisas que a gente perdeu nos últimos anos. Então, acho que é por aí. A gente está ficando sem tempo, assim, infelizmente o programa é curto para a gente discutir todo esse cenário e sobre esse assunto, que é realmente muito rico para a discussão. Aí eu vou pedir para a Daniele fazer uma fala final, e depois eu passo para a Morgane fazer uma rápida fala final. Mas eu também queria que vocês, ao mesmo tempo que fizessem essa fala, falassem como nós, como sociedade, podemos nos engajar nessa luta pelo combate à injustiça reprodutiva, porque, como vocês já disseram, o Estado está bem sucateado e a gente não pode confiar neles para que eles façam um trabalho, pelo menos agora, confiável. Então, como é que nós, como sociedade, conseguimos engajar nessa luta? Eu acho, como a Morgane disse, que a gente se engaja nessa luta entrando nos movimentos sociais, né? E já fazer um link com a Frente contra a Criminalização das Mulheres pela Legalização do Aborto, da qual a Rede Mulheres Negras faz parte, que nesse momento está travando um duelo muito grande contra o Estatuto do Nascituro, que vai ser votada hoje. Semana passada conseguiu ser adiada, né? Enfim, a gente precisa se juntar com as outras para que a gente consiga ter força para a mudança, né? E por políticas públicas, na verdade, o triste é que a gente tem muitas políticas públicas que são até boas, mas elas não são implementadas efetivamente. Então, a gente se mantém na luta, fazendo mobilização e já deixando aqui o agradecimento à rádio e à Morgana, à Morgane e a todos e todas que estão escutando a gente, né, e dizer que a gente vai continuar na luta pela saúde, né, pelo acesso à contracepção e à informação e pelo o aborto legal, né, aborto permissivo, e os que não é permitido, a gente também está nessa luta, porque ele também mata muita mulher negra. Então, a gente continua na luta aí e até a próxima. Pela justiça reprodutiva, que as mulheres negras parem de vivenciar a injustiça reprodutiva. Bom, gente, então só agradecer, né? Eu concordo com o que a Daniele falou, não vou repetir. Só lembrar que esse estudo que a gente está falando aqui é uma sistematização, é um documento para jornalistas, mas é uma sistematização de dois estudos, um produzido pela Rede Feminista de Saúde e outro produzido pelo Crioula, então, né, enfatizando também a questão do Rio de Janeiro e das mulheres negras. Então, só mencionar que nós não tínhamos mencionado ainda as organizações, né, que são responsáveis por esses dados. Agradecer a oportunidade, esse espaço, e tomara que a gente continue pautando esse tema em outros. Então, muito obrigada, Isabel, pelo acolhimento aqui e até a próxima. Eu vou lembrar também que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 6 meses. Se você ainda não se vacinou, vá logo, e mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção e não esqueça de tomar a dose de reforço.